senha para o céu, vou te contar no seu ouvido. Depois tu vai e conta lá, lá pro teu amigo. Pregador Luon. Adriel Cruz, Del Script. Cê me falou que ia te levar pro céu te dando bala. Pode falar pro vacilão, toma vergonha na cara. Pois não vai parar no céu, quem deixa falha. Dá droga pras mina é mó faia. Usar cocaína é mó brecha. Que mancada é essa? Maluco se fecha. Não me interessa fumar dessa mescla. Não me interessa beber desse copo. Pois eu tenho um foco e dele eu não vou me desviar. O álcool não vai me embriagar, me fazer tropeçar. Sei aonde eu quero chegar, vou subir, vou voltar. O céu é meu lugar, lá é meu lar. E Cristo é a senha para entrar. E Cristo é a senha para lá. Eu tenho a senha para o céu. Vou te contar no seu ouvido. Depois tu vai e conta lá. Conta lá pro seu amigo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é. Ninguém vai ao Pai sem antes ir ao Filho. Você não se torna Deus só porque tá com o dedo no gatilho. Opaco, sem brilho, fraco, mesquinho, trapo de imundícia. É sua justiça, tá com malícia, cheio de cobiça. Enganado está quem não acredita que existe vida depois dessa vida. Quem tá na Gozolândia virou hedonista. Tá na Gozolândia, virou hedonista. Quem tá na Gozolândia, virou. Tá pra jogo na pista, sem cuidado, arrisca. Só é vidrado, instalado, nem pisca. Totalmente consequente, tá ficando dependente. Sem bala no pente, abalou tua mente entorpecente. Ficou dependente, só vai se livrar. Se crê que Jesus pode salvar da corrente que te prende, não te deixa andar. Tem que quebrar, se libertar, mudar, deixar, se transformar, trocar de caminho. Ele é o caminho, não te deixa sozinho, nem vai desprezar. Igual foram os falsos quando a grana terminar. Ele veio para iluminar, guiar o pensamento. Pode acreditar, o mestre é o fechamento. Fechamento, fechamento, fechamento. Eu tenho a senha para o céu. Vou te contar no seu ouvido. Depois tu vai e conta lá. Conta lá pro seu amigo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é. Teens turn to thugs, lean in the lung. R.I.P. another dead, son at 21. Pain in the streets, I know where you coming from. Yeah. But I'm holding on to faith to do what cannot be done. Yeah. You can get high off lights and die in no name. Cause the world gon' pimp you out quick without a gold cane. Yeah. Glitz and glam will suck you dry and feel no shame. 1,000 puffs and hits and sips later, you'll feel more pain. True. So why you ditching these blessings to eat the world seconds? Why? Devil keep testing, God teaching lessons. Faith needs to be stretching. There's a war going on in heaven, it's not a game like it's Tekken. But I believe there's a generation of young people destined. So what you saying? It's a fire that'll never run out. I've witnessed the greatness of my God, you can see what I'm about. Better believe, I ain't chasing no clout. I'm telling everybody now, Jesus the name that I shout, you know. Eu tenho a senha para o céu. Vou te contar no seu ouvido. Depois tu vai e conta lá. Conta lá pro seu amigo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é Cristo. Cristo, Cristo, a senha é.